35384, eu coloco no 3, controle 1198, boa viagem. 1198, obrigado, muito bom trabalho, 35384. Voz para decolagem de Golfo Vitor. Golfo Vitor, autorizado decolagem de pista 35, vento no 50 graus, 10 nós. Vitor decolou azul no 5, controle 1198. Controle 1198. Oceano Air Salvador, Oceano Air 6312. 6312, já pode baixar de travado. 6312, que nem galo 018. Fiz uma chuva para baixar travado, passando externo, 6312. Fogo, chuva nacional da 10. Pista parcialmente molhada, 6312. B312, visual com campo? Mesmo ativo. Baixado e travado? Baixado e travado, 6312. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 14 nós, 6312, pista parcialmente molhada. Sobre pouso, 6312. Solo 22, libere próxima à direita, solo em 1, 2, 1, decimal 1. Permitido 2, 1, 1, 63. Olhando para o 00 autorizado, táxi via pista, reporta, pronto para decolagem, cabeceira na zero, agilizando. Livre decolagem, vento nos 5, 0 graus, 10 nós. Oi, Salvador, bom dia, o azul 4489, final de 7 dias. Bom dia, sou 4489, continua a aproximação, resposta visual com campo aguardando pista livre. Resposta visual com 4489. Alepo 00 decolado aos 31. Chame o controle agora em 199, decima 8, bom voo. Controle 119-8, Olimpo 00, grato. Eu sou 4 milhas e meio, azul 4489. Ok, cheque o treino de pouso no 0, 21, 50 graus, 079, azul 4489. Baixou, travou, livre pouso no 90, 4489. Confirmou o vento? 170 graus, 8 nós. Obrigado. Sem estacionamento, né? Que ali foi a porta pro táxi. Quatro, quatro, oito, nove, no solo, três, três, libera direito, chama a sua linha, no dois, um, decimal, um, um. Azul 9978, baixado travado, senhor. Bom dia, livre pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 11 nós, azul 9978. Livre pouso, 9978. Salvador, uma boa, tá 3304. Bom dia, 3304. Continua por cima, só aguardando a pista livre, informe quando baixar de travada. Já baixou e travou, 3304. Certo, aguardando a pista livre. Aguarda, 3304. A porta na papá, ajuste 1018. 9978, seu solo foi aos 36, libera a direita, chame o Salina 21, decimal 1. Sente a direita no 211, grato 9978. São 3304, Ventuno 60 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso na pista 10, passando 3304. Zero ingresso, pista 7, a porta pronta. Seu solo 39, direita 1211. Direita 211, 3304. Mike Celé para decolagem autorizado, Ventuno 70 graus, 139. 6225. Bom dia, China 6225, ali mantém 1 a 0. Ali mantém 1 a 0, 6225. Tango Marcial Alfa decolou aos 42, controle 199, decimal 8. Controle 198, Marcial Alfa. Confirmando que o senhor está autorizado, 6225. Mais 30 segundos, 6225. Decolagem autorizada, vento no 60 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, 6225. Na 225, decolou as 45, controle 199, decimal 8. 19, decimal 8, 225, boa. Siga. Sana Papá, Rafa Tango Tango. Perdão, cruzamento na 73, fica o Fatango Tango. Prossiga via Quebec, Mike Lima, na Lima Solo, 1211. E259 na escuta? E259 na escuta do solo. Torre Salvador 3859. 3859, checa o trem. Trem de pouso embaixo e travado. Ok, gente, livre pouso, pista na 0, vento 150 graus, 089. 3859. Autorizado pouso, tá 3859. Já visto a pista 810. Ok, sim. Gente, a porta na papá. Juliette, Tango Zulu. Prossiga com as intenções do voo, Patrícia 3. Tá bem, por gentileza? 03, decola da presente ou prossegue até o ponto de espera da 17? Então, conforme então, até o ponto de espera da 17. Juliette Tango Zulu, autorizado, cruzamento da 735, para seguir Quebec Mike Lima, na Lima Solo, 1211. Né? 3859, 49, direita, 1211. Direita, 211, tá 3859, bom. Bom dia, autorizado ingresso e decolagem 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-3-9. Patrulha 03, decola em frente, curva direita, cheia 500, corrigindo, pro sul, mantém 500 pés. Vendo. Vento na 70 graus, 089, patrulha 03. Patrulha 03, vai atingir o farol, transfere controle 199.8. 3179 decolou 51 no controle 199.8. controle 1198, da 3179, boa. Torre Salvador, patrulha 03. Prossiga. 03 está de regresso. Autorizado via 35. Carteira 28. 35. Conforme o patrulha 03, vento no 60 graus, 1-2 nós já porta na curta da 3. Portará na curta, grato, patrulha 03. Autorizado, posso parar de cabeceira 35, vento no 70 graus, com 10 nós, após autorizado táxi, abaixatura até o pátio do GRA, reporta no solo controlado. Sim, reportará solo controlado no GRA, era o 4.0. Macaco Delta, porta vertical do farol de Tatuã. Frequência livre. Torre autoriza o mais 5 Delta da presente, curva à esquerda para cruzamento 90. 3 horas, Lisana, mais 5 Delta. Tráfego está 1 minuto de voo. Salvador, bom dia, Gol 1960. 1960, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso, informa um circoide que está no cruzamento 1-0, mantendo 500 pés, não interfere com a aproximação. Continua, informa a baixada travada, aguarda autorização. Ok, continua, chamada. 1960. Mais 5 Delta no cruzamento. Feita no visual, é porta para girar a base, o Mike é com Delta. Delta, é porta. Na base do 1-7, baixado e travado, Mike Cudel. Ok, autorizado pouso parado, cabeceira 1-7, vento 1-8-0 graus com 12 nós. Delta. O trem baixando em travado. Ok, o tráfego já efetuou o cruzamento, prosseguiu o tráfego setor norte, efetuando o pouso parado de cabeceira 1-7, não interfere. O vento 1-7-0 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Leve pouso, pista 1-0, Gol 1-9-0. Eu sou Sala 01 no Livre Táxi, até o PAT 4, eu estou na frequência livre. 160, solo 02, direito no 211. 1211. Bom dia, Bravo Kilo Índia, prossiga. Procente do acionamento, informa pro táxi. Confirmando, tá na bata ou no pote 4? Bom dia, Sinema 3 do Nono. Continua a aproximação, informe com o trem checado. Baixar e travado na sua escuta. Mantenha ponto de espera, Fatango Tango. Sinema 3 do Nono, pouso autorizado no 0, vento na 60 graus, 099. E pouso no 0, 63 do Nono. Tango Tango está visual com tráfego curta final na 0? Faz o mesmo, ele mantém. Assistente, passa uma interseção para ingresso. Bravo, que lindo. Na 6311 no solo ao 08, libera a direita, chame o solo em 121, decimal 1. 211. Alfa Tango Tango, decolagem autorizada, vento na 70 graus com 11 nós. Chanel 6312, espera pronto, bom dia. Bom dia, ali mantém a Chanel 6312. Ali mantém a Chanel 6312. Alfa Tango, decolada 210, controle 199, 208. 98, Alfa Tango, Tango. Bravo, Clean. De Alim mantém é o número 2 da colagem do aeródromo, ok? Yeah, Chilef Tangula mantém a ponta de espera na zero. Na 6312, livre decolagem, pistão no zero, vento no 60 graus, 12, nós, após a decolagem, mantém o eixo da 3.000 pés. Livre decolagem, mantém o eixo da 3.000, 63, 12.